Preparem-se. Preparem-se. A partir desse momento, se apresenta para vocês o experiente e talentoso DJ da saudade de Belém do Pará. Falava, eu não queria entender que você não me amava. Acreditava em você. Opa, obrigado, Rebelde. Eu lhe entreguei. Boa noite, Avenida Show. Já estamos por aqui na mano. Nosso segundo tempo de hoje. Avenida Show. Todo amor. Aniversário do Capitão Américo. Bora, Américo. Não tem valor. Bora, Farofa, já na área. Farofa aí, rapaz. Olha os varejeiros da saudade. Meu parceiro Luan, Karina com a gente. Não tem valor. Tá por aqui, lá do Barreiro. Olha os Talibã. Agora eu sei na verdade o que. Você viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar. Eu passei Luizinho, que não queira saber. Tá aqui com a gente curtindo o aniversário do Américo. Alô, Luizinho! Visual novo pra Idega, né? Tio Regi com gente. Fala, Tio Regi. Meu parceiro Sargento Nery já com a gente também. Eu lidei sem saber que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Tá na área, Zequina aí, ó. Fala, Zequina! Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo. Amigo Cleito com a gente, bora, Cleito! Fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Dançar Avenida Show! Só começando o aniversário do Américo! E o Michel chega junto! Oi! Meu parceiro Fabinho com a gente! Grande parceirão do Michel, bora Fabinho! Olha os varejeiros aí, os barbudos! Bora aqui no! Meu parceiro Passarinho já com a gente! E aí, pássaro? Há quanto tempo? Cuidado com a baladeira, pássaro! Você já não está. Mas dividindo as coisas comigo. Amiga França Única. De louco, o Edmilson de Salvaterra com a gente. Fala, Edmilson! Assim, a de Natal dos Talibã. Mas esse amor brincou comigo. Coisa de louco. Você não sai. O amigo Thiaguinho. É que me sobe, Théo. Bora, Júnior! Por aqui com o Michel, obrigado. Coisa de louco. Alô, Neguinho. Meu parceiro Neguinho. Passagem do hotel, toda a galera aí, ó. Não dá pra enxergar daqui, olha. Andando na rua. No meio de gente. Toda essa gente. DJ Michel. Você. Aqui. No fliperama. Lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Nosso amigo Mike com a gente, grande presidente dos solteiros e casados, já confirmando aí, lá no forrozão dos solteiros e casados em Coraci, aparelhagem do Cineral, carroça e o Príncipe Negro Redrô. Vai pegar fogo! Ei! Agora vai ser dentro do campo do Pinheirense. Vamos lá. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Quer deixar o parabéns aí pra nossa amiga Gláucia. Ela que tá fazendo aniversário, completando mais uma primavera hoje com a gente aqui. Bora, Gláucia! Feliz aniversário! Alô, passarino! É coisa de louco! É louco! Você não sai da minha cabeça. Parceiro Pio, Lalia e o Neguinho com a gente. Vamos lá, Dinho. Vamos lá, bola Pio Azul. Como você fez a mim? Ah, é tu, é? Bora recordar. Velhos tempos, Cineral aqui no Remanso. Quando era Remanso. Agora a Avenida Show. O que vou fazer? Se tomou conta de mim. E aí, Farofa? Um sentimento estranho que já não tem mais fim. As meninas da terra firme aí, ó. Só quem amou. Bora, mulher! Só quem sofreu por amor. Ei! Entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca. É parceiro Rodrigo Varejeiro. Fala, Rodrigo, você e o Fopinho lá de Coraci, ó. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Tudo mudou. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho. Amiga Dias, te conheci. Tá aqui com a gente o homem da Gelofone, eterno varejeiro. Bora, Dias. Eu vou sonhar com você, pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Deixa uma saudade com a gente. Bora, Neguinho. Me perdi de amor. Ei! E agora minha vida pertence a você. Abre. Abre os braços, vem me amar. Amigo Gilvan, joga a gente. Tá aqui com o Michel, obrigado. Alô, Gilvan. Como nunca me entreguei. Nada. Parceiro Luizinho, meu irmão. Separar. Nem essa velha guarda. Tudo vai mudar. Esse amor que eu guardo pra te dar. E o Michel chega aqui na avenida pra detonar. Vamos lá! Bora, Priscila! Bora, Priscila! Eu saí com... Cadê a mãezona? Cadê a mãezona? Para lhe falar de amor. E aí, mãezona? Quando provei. Cadê o comandante? Olha o comandante ali. A palavra me faltou. Até perdi. Parceiro Bill da Nike, o Cleiton da Guanabara. Fiquei sem saber o que falar. A galera do Velho Sal. Alô, Tião! Aqui comigo, meu irmão. Cadê você, Tião? Apenas com um olhar. Bora, bebê! Minha primeira vez. O amigo de gado, chute certo. Alô, de gado. Bora, Nery! Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão... Meu parceiro Cleiton Varejeiro. Bora, Cleiton! Não me queira mal. O som do amor. DJ Michel. Não. A palavra me faltou. Até perdi minha voz. Passando o Bill da Nike com a gente. Fabio. O que falar? Tudo que eu tinha a dizer. E disse apenas com um olhar. Bora dançar! Foi minha primeira vez. Isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda. Perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mais. Bora dançando, meu irmão, bora. Bora curtir a avenida. Eu hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho. É, maluco, tá bacana esse teu corte, olha. Estava tomando café quando alguém te chamou. Abri a janela e me disse que era um florista. Pediu que assinasse o recibo e o buquê me entregou. Na carta que acompanhava eu notei o seu nome. Tive uma imensa vontade de abrir para ler. Mas só de pensar que você pode amar outro homem. Daí a trazer a outra, olha. Rasguei o envelope, tentei bem depressa esquecer. Bora, parceiro Natal, tá com a gente. Alô, Natal! Sei que era verdade. Amigo Júnior Batista de Belém com a gente. Alô, Júnior! As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. Bora dançar aniversário do Dia Américo, Michel já por aqui. Loucura e saudade. Vamos dançar. Bora curtir, vamos lá. E aí? Se você soubesse como estou sofrendo. Se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver. Eu já fiz de tudo que passou no Natal. Não posso esquecer. Bora no céu, Avenida Show. Se você soubesse como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver. Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. E aí? Olha, eu estou chorando. Mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. Passarina, galera, só o Pitel com a gente. Alô, Tiaguinho! Se você soubesse. Atenção, Américo, chega mais, Américo! Como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver. Posso esquecer. Olha, Amigo Bilo Azul, Neguinho, ali é com a gente, tá por aqui, ó. Amigo Beto, rei das cabas de celular do Castanheira. Já aqui com a gente. E nossa amiga G Modas. Alô, G! Olha. E a Nadir? Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Nadir, minha flor querida. Sou patrão Beto, ele é gente! Lá do Castanheira. Atenção, Américo. Paneguinho da passagem do hotel. Alô, Lia, dedo digital. Os irmãos, saudade do sul da mão. O sol, a lua e as estrelas. Minha própria vida também. E aí, Nery, qual é a parada, Nery? Mas existe o impossível pra trans. É o parceiro Luan, é carinha. Galera do churrasco do Barreiro. Imagina, o melhor chapa do Barreiro. Te darei para sempre o meu coração. Essa Cris Salazar com a gente. Bora, Cris, como é que é? Sei que você tem saudade, quem é que não tem? Os pais domingo de tarde na casa de alguém. Depois se beijar no portão, aprender. Pra que chama? Vamos lá! As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Você, estou dançando num domingo à tarde, um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Outra vez manchasse meu bangon de batom. Bangon já ninguém usa mais. O tempo não volta mais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Na minha saudade, com você estou dançando num domingo à tarde. Romântico, meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Você não sabe o que é amar. Será que vai segurar agora? Não sabe quanto vou sofrer. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso viver sem você. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje... Bora, tio Regi, tá aqui com a gente, curtindo. Só na manha, hein, tio Regi? Abraça você aí, minha irmã. Vamos lá! Eu só quero ver... Ei. Se vai esquecer... Todo este passado. O amigo Nico Saudade tá com a gente também. Alô, Nico, aniversário do Américo. E o que será do nosso mundo colorido, do tempo que temos vivido? Imploro, por favor, não vá. E o céu? E o céu por testemunha. Vamos lá! O quanto amei você. E se hoje ama outro. Bora, Thiaguinho! O que vou fazer? Ao lado. Eu só quero ver. Popinho de coração com a gente. Se vai esquecer. Estamos juntos. Vamos pôr a bebida de energia baixa aqui. Lindo. Mas é normal, a gente vai levando, vamos lá. E o céu por testemunha. Bora no céu, no céu, no céu. Bora chegar, avenida. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Ela me olhou. O homem que comanda o Lava Jato da Duque é ele, Fopinho, ao lado. E aí? Em meio a tantas pessoas, tá parado, farol? Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Amigo Chibé, a Chica, o Léo, aqui com a gente. Ele escute o som da Mocerá. Vamos lá! E embora, chorando. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha, eu sofro como ninguém. Amiga Edmilson de Salvaterra, manda um abraço aí pro seu amigo Aleixo. Tá aqui com a gente curtindo. Vamos lá! E aniversário do Américo e o Michel por aqui, vamos lá! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado. Ei! Eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto o Zico fez um gol, e o quê? Pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo... Cadê a Viúva Negra, hein? O nosso sonho morreu. Bora, farofa! Quando ela me beijou e desapareceu. Bora dançar, senhor. Senhor, senhor, senhor. Banda Show. Tem sido sempre assim, você longe de mim. Atenção, rapaz, responsável pelo som, a manutenção, comparecer rapidola aqui com o Américo. E assim, e eu, tão triste sem você. Olha quem tá com a gente, o Aleixo, meu irmão. Porque você, vai agora. Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você. Olha quem tá aí, rapaz, o filho do Bad Boy, olha. Minha vida é você. Nosso motor também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei. Canta. Assim voltou. As meninas da Terra Firme com a gente. Voltou, meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. E aí, passarinho? Cuidado aí com a baladeira, meu irmão. Alô, Thiaguinho! Tá aqui com o Michel. Obrigado, Thiaguinho. E eu, tão triste sem você. Olha os varejeiros da saudade com a gente. Bora, parceiro Luan, bora, Karina. Você não quer voltar a mim. O meu mundo é você, meu bem. Bora, meu bem. Ah. E minha vida é você também. Ei. Porém, você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Toma-te para recordar, vamos lá. Quero ver, quero ver. Numa noite fria, soluçando, te dei meu adeus. Dos teus olhos o pranto caía, quando os meus lábios beijaram os teus. Para ler, chala o Thiaguinho aí, só na mão. Essa noite, opa! Lembrança, como a noite mais triste da vida. Guardo ainda gravado na mente a nossa triste e cruel despedida. Longos anos passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha um lar. Foi mentira o que te disseram, outra mulher jamais pertenci. Bora dançar! Como posso viver para outra, se estou sofrendo e chorando por ti? Bora, Maisona, bora, Priscila. Olha o sargento Nery aí, ó. E aí, Nery, qual é a parada, Nery? Se estou sofrendo e chorando por ti. Passaram tristonhos, ao teu lado não pude voltar. Quando um dia morreram teus sonhos, pois te disseram que eu tinha. Manda abraço à nossa amiga Maria do Pop Som. E manda abraço ao passarinho, viu? E aí, Maria, como é que é? Outra mulher jamais pertenci. Saudade! Como posso viver para outra? Estou sofrendo e chorando por ti. E aí, neguinho, só no boleirão. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, e aí, Diel? Duvido que alguém também te dará energia, meu irmão. Meus lindos sonhos, vou te contar. Tu destruíste sem compaixão teu desprezo e teu orgulho. Só meio cacique de água, gente. Fala, Diel, tá por aqui, ó. Sinto falta dos teus beijos, dos teus abraços, do teu calor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Eu passo as noites chorando, sempre lembrando o nosso amor. Amar igual eu te amei, duvido que alguém irá te amar. Carinho igual eu te dei, duvido que alguém também te dará. Meus lindos sonhos de amor, tu destruíste sem compaixão. Teu desprezo e teu orgulho vive sangrando meu coração. E é pra dançar, bora, meu irmão. Sinto falta dos teus beijos. E é Michel aqui na Avenida Show, tocando aqui no aniversário do Américo. E a galera vai chegando junto, meu irmão. Vamos lá. Sempre lembrando o nosso amor. Quando tu me beijas queimar, vai, passarinho. Faz em fogo o coração e o meu pensamento voa nesse amor, nessa paixão. E aí? Pois teu corpo tem fogo. Pega o balde d'água. Nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto e eu mais quero é gostar. E a chama que queima, queima, não vai mais se apagar. Pois tu, você, és minha. E aí, Avenida? Todinha. Bora, meu bem. Meu bem. E é pra dançar. Teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto e eu mais quero é gostar. E a chama que queima não vai mais se apagar. Pois tu és minha todinha, meu bem. Bora tocando. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Agradecer meu amigo Zequina, obrigado Zequina. Fez aquela condução pra Apolo, pegar uma ajuda ali. Vamos lá! Mas tinha certeza. Foi pegar outro gerador pro Michel. Nada era pra ela. Um dia ela passou sem nada saber. carpinteiro e você princesa. Eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E com todo carinho, bora, Neguinho! Comigo casaria. E a gente vai tocando daqui a pouquinho, tem DJ Dino e o Michel do Cineral, o Supremo, vai tocando pra galera. O supremo som do amor está chegando. Diga, meu benzinho, se você me amaria. E o quê? E com todo carinho, comigo casaria. O homem triste já vem devagar. Tá passando o Louro aqui com a gente, bora, Louro. Sempre só. Ele e o Beto das Capas aí. Ele vem. Como é que ele vem, cara? Pressa não tem. Bora, Luan, lá do Barreiro. Errando sempre vai, o suor lhe cai de seu caminho, nunca sai. Agora é passarinho com eco. Passarinho, nho, nho, nho. Sim, ei, porque vive. Alô, Thiaguinho! Tão só. Sua história, todos sabem de cor. Alguém que conheceu seu carinho, deu e uma paixão então nasceu. Vivia tão feliz com seu amigo parceiro Ricardo, aí dos Racionais, junto com os talibãs, tá com o Michel, obrigado. Mas tudo que oba! Ele quis, e aniversário do Américo, pouco ei! Super DJ Michel. Pois sendo muito pobre, seu bem o deixou de procurar, não cansou. A sua história em cada sucesso. Ei! E de repente... Saudade. De ele, e aí, pássaro? Enriqueceu. E o Michel chega junto na avenida pra tocar Saudade pra galera. O som do amor. O supremo som do amor. Está chegando, hein? Segura! Alô, Sacramento! Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. É o Marcelo Tião do Sal, alô, Tião! Olha, todo mundo está com... E aí, Tião, como é que é? Seu cartaz está aumentando. Galera do Jurunas aqui, meu irmão. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Ai, que saudade. Vai, Tiaguinho. Vai fazer amor, que vai. Disseram de você, mas ouça. Dizem, dizem, dizem que o seu coração voa, voa mais que avião. Voa, pássaro. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. O que ela vai fazer, Fopino? Vai trair o marido. Para, Fabinho, você, Rodrigo, os varejeiros, meu irmão. Dizem que o Sargento Nero. Para, Nero. Voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido. chegando em plena lua de mel. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Bora ver! Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. E a moça linda, cara? Moça linda, por favor. Bora, belisca a lua! De todo esse amor pra um rapaz. É com a gente, olha. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração. Dia 7 aniversário do Aquino. Boa. Eu sorteio de uma pernoite. Bora, Aquino! Dizem que o seu amor. Ei. Só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor. Eba! Só tem gosto. Um abraço, meu parceiro Luan. Ele é Karina. Da melhor chapa de churrasco lá do Barreiro. Tá com o Michel curtindo aqui, ó. Em uma casa pequenina, de um bairro pobre da cidade, morava com sua mãezinha. Bora, mãezinha. Aquela que amei de verdade. Como é que é? Mas este amor que eu sentia, a ela eu não revelei. Ei. Pois eu pensei Ei. Que eu fosse pra ele. E somente eu me enganei. E a galera da Sacramento invadindo a Avenida Show. Mas eis que numa noite linda. Bora, meu irmão. A sua mãe pra mim. Bob Varejeiro já com a gente, ele é dama. Bora, Bob. E junto a minha laça e eu chegamos. DJ Edmilson. E começamos a dançar. Galo, ela colava meu rosto em seu rosto tão lindo, sorrindo comigo a bailar. Ela bailava em meus braços sem pensar que nunca mais veria o sol no céu brilhar. Ela bailava em meus braços sem pensar que nunca mais veria o sol no céu brilhar. Aquela noite não saiu da minha vida. Eu me perdi ao te perder, minha querida. E ao pintar aquela música, paramos pra nos descansar. Eu a deixei ali sentada e um chiclete fui comprar. Naquele instante um rapaz a convidou para dançar. Ela respondeu que não, pois estava cansada e já ia pra casa voltar. E abra dançar, Avenida Show! O cara todo enraivecido, na história não acreditou. Olha daqui o Michel indo pra lá na Top Show, antiga metrópole. Vamos pra lá daqui a pouquinho. E de lá o Michel desce pro Porto de Marés. Porto de Marés vai até 2:30. E o Michel vai finalizar lá no Porto de Marés. Adeus, meu amor. E aí? Ela vai lá. Amor está no ar. O amor está no ar. Bora fazer um caqueado, rapidola. Bora fazer um caqueado. Avenida Show, vamos lá. Olha quem chegou, meu parceiro Xing. Lá na Marina Baby, alô Xing. Tchau, ué. Oh! mamacilla, mamazonga, mazonga, mamacilla, mazonga botigua, mazonga botigua, mazonga botigua, mazonga botigua. Al África we pa allá, al África we pa allá, al África regata, al África regata, al África we pa allá, al África we pa allá, al África we tambo, al África we tambo, mazilla. Mamazonga, a China, mamacilla. Bora, Vampiro, bora, Rodrigo. Mamazonga, mazonga. A nossa galera daqui no Avenida Show. Botigua, bora, grandalhão. Olha os varejeiros. Les filles se demandent si je vais chanter des chansons coquines. Les premiers mots, ça parle de sexe. Les filles sont heureuses, adieu les complexes. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Je t'applaudis. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Je te remercie. Quand je me déhanche en bougeant sur scène, les femmes apprécient mes chansons obscènes. J'ai de l'énergie, je suis sans pudeur. Les femmes apprécient mon chaleur. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Oh, Pachalino. Je t'applaudis. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Allons, Shakira. Je te remercie. 3, 2, 1. Do sal, como é que é? Bora virar, bora virar. Só quem tá feliz hoje aqui na Avenida Show. Paixando aí e a galera do Leão, quem tá solteiro hoje na avenida aí, bora, bora, vai, Dumbe Sumbe Lumba Safada, Dumbe Sumbe Lumba Safada. Soy tu padre. the passion through the night. Sweet dreams are taken over. Sweet dreams of dancing through the night. Neguinho aqui com a gente, ô Neguinho. Abraço a você, minha irmã. Os irmãos, saudade. Solteiro, levanta a mão pra cima. Espaço aí, dona Lara, até doida. Bora, Cleber Ribeiro, já com a gente. Meu parceiro Loro do Comércio. Ele, meu patrão. O Beto do celular. Alô, G. Paga Michel, tá na avenida. Aniversário do Américo. Aqui. Canta, quero ver. Você me perdeu. Não deu valor em mim. E o Alaô. Não vou mais chorar. Não vale a pena ver você. Mas vou. Você vai encontrar alguém. Regina do Barreiro. Ela invade, moleque é doida. Olha a bola aí. Perdeu o lugar. Perdeu. Só na virada. Só na viradinha. Bora lá, bora lá. Alô, Avenida Show. Nosso amor. De se entender. Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. O nosso amor é lindo, é grande o encanto. Já tô indo embora já, dona. E no amor por que brigamos tanto? Querida, a gente tem que se entender. E aí? Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Manda Saigon. Não vou mais sofrer porque. E o pesadelo? O pesadelo acabou. Ela veio pra ficar. E aí, Dino? Comigo. Vamos lá, vamos, vamos. Dizendo que eu sou o seu amor. E que sobrou de para, Dino, que tiver tudo certo aí, só dá o toque. Agora que ela veio pra ficar. E o Michel partiu da bichão. Vivos pra chorar. Ei! Oh, oh, oh. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. Eu vou amar. Essa amiga Bia 1 já é com a gente. A Bia Zona tá por aqui com o Michel, curtindo o aniversário do Américo. E o nosso amigo Carlinho, lá da oficina do Carlinho. Alô, Carlinho! E a nossa patroa Chile, alô Chile. Pesadelo. Bora, Bia! Ela veio pra ficar de vez. Comigo da Nike! Ei! Dizendo que eu sou o seu amor. É que sofreu demais longe de mim. Amigo Cleiton da Guanabara com a gente. Obrigado, Cleiton. Bora, Bio! Não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor já chegou. Toma conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão boa. Vamos lá. E o Michel detona. Nunca vi tanta, tanta lábia. Oh, lábia. Essa mulher, ela te engana, viu? É uma coisa ei, séria. Né, Apolo? Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer: tem veneno o teu sorriso. Eu até fiquei. Amigo parceiro Diego do Ubi com a gente. Alô, Diego! Com a história que contaste. Já, Diego. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer: o caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é um desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Vou jogar a minha saideira e te passa a bola pro Diedino. Isso devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. E o quê? Ao lembrar que tu me deixaste assim. Tá passando Luan e Karina com a gente. Obrigado, Luan, meu pai com o passarinho. Alô, grandalhão. Já me perdeu. Ei, ei, ei. E a minha saideira, Alex Varejeiro com a gente, obrigado, Varejeiro. Para Louro, onde é agora, Louro? Meu diário, tempo não. É o patrão Beto, rei das cabas de celular, lá do Castanheira. Você me atinge o corpo todo. Amigo Xing da Marina Baby com a gente. Obrigado, Xing. Estou sofrendo muito por você. Amigo Cleiton, super toca. Ele é seu grande amor. Bora, Cleiton. Não conseguir te esquecer. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Estou. Obrigado, irmão, saudade. Valeu, Neguinho. Obrigado, os talibãs. Alô, talibã. Nunca mais vou conseguir te esquecer. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar. Nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Meu parceiro Aleixo, sua esposa. Para Aleixo. Obrigado, meu irmão. Nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. Meu parceiro Franco. Frank e ela. E o casamento vai sair ou não? Que nunca mais vou conseguir te esquecer. De rosa. Que nunca mais vou conseguir. Obrigado, parceiro Xing da Marina Baby. Valeu, Xing. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Alô, Frank, cadê o cachorro quente? Tonelada aí. E Jamie Shaw ficando por aqui, gente. Obrigado de coração. Valeu, Américo, pelo convite. A gente faz nossa parte aqui. E o Michel partiu top show agora. E depois a gente encerra lá no Porto de Marés. E a partir de agora, vocês ficam aí com o nosso amigo Velha Guarda, DJ Dino, lá do Tupinambá.